Gabriel 40, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento uma centena, 1 no norte. Decola 90, 61, 40. Tiago, se marca após o posto, qual pátio? Vá pro hangar da Aero... Aero... acho que é Aerotax, Aerojet. Aerostar, o Thiago Mike. Ah, Aerostar é o pátio 5, é a segunda direita. Positivo. Ok, eu não sei do bem, sou mais capacitado, o número 739. Mike, somos 4-0, utilizado backtrack para o pátio 5. Backtrack para o pátio 5, você é o Golf Mike. Aerotax, voo 648, tacando 35 após, 1h50, alterna Aracaju. Tacando 35 após, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa, no ponte espera Torre, 1-8, decima 9, 5, um voo. Estima aqui direita Índia, chamarão 1-8, decima 9, 5, obrigado. Plano permanece válido por mais 40 minutos para o acionamento nesse período pode chamar a torre. 1-8, acionar 95. Meu Golf pronto para a cópia. Pesado rimar e rimar com sobrevoo em Candeias. 1.000 pés, decola da RMAR para noroeste, controle 120 decimal 8, aciona 0132, coteja. Fiz a borda, altímetro no zero, no meio, fracionamento de chamito e decolagem de chamito de no noite, decimal 9, 5, com louco. 48 visual com um airbag operacional. Avião. Pode pôr do mesmo, nem manter no zero. Pôs do mesmo, ingresso também, manter no zero, vou no B42. Obrigado, acionamento, chame pronto, tá? Então, meu grupo. Solo 45, direito 1, 2, 1, 1, 1, 3, 7, 4, 0. 1, 2, 1, 1, 3, 7, 4, 0. 1, 2, 1, 3, 9, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 8, 5. Compressando o torre, 2, 9, 5. Bom dia, 1, 2, 1. 0, vento 090 graus, 139. Mais um. Deixa eu decolar de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O Salvador, bom dia, o 739, duas milhas externas, está estabilizado. 739, continuando a aproximação, aguardando pista livre. Ajuste na 0, não. Você aí aguarda o 0 também. Nós avistado por autorizado, sistema 0, vento 100 graus, 129. Sem repouso, voo no 739. Quatro oito, decolando 47, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado. Comandou, voo no 648, bom dia. O número 648, contato radar na colagem, submoto número 350, via saída PUCA. Via PUCA 350, vou no 648. Autoriza por onde vamos? Então, do 1648. Obrigado. Solo vento 1 no 0 graus, não sei. Já está fora de sala para o noroeste. Seguinte espécie. Gente, eu tenho o meu grupo, vai até afastar quantas milhas, aproximadamente? Aproximadamente 10 milhas. Gente, dá presente, chame o controle, 208. Tomará controle até o meu. meu hotel no meu golfe. Hotel meu golfe. Tu vai manter meu pé em regras de voo usual na escuta do controle. Ok, o hotel meu golfe está 510, sobrevoo é também, visual, escuta permanente. 510, regras de voo visual na escuta do controle. 739, bom dia. Vitor, confere serviço radar encerrado, passando a posição Conde, mantendo o vídeo voo 090, chamando agora o controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. Bom dia, voo no 739, livrou a pista. 5, alterna 12545. 2625, 2545, 6140. Identificação desse nível de voo 050 via chegada MAD. Gente, até o 050 via chegada MAD. Controle 050, gostaria de coordenar após a nossa participação. Seria possível uma remetida nacional para ter espera condições visuais na, no circuito de tráfego? Enquanto possível, realizar a inspeção de voo, a checagem da saída a pote para a pista 28, se é possível. 39, tá aqui, a Juliette, portão número 3. E a Juliette com 3, vou no 739. Mantenha a chegada MAD descendo pro 050 e vamos coordenar junto à torre ao seu teto remetido após o circuito de tráfego, esperando o tempo diminuir a fim de realizar esse procedimento na pista 28. Aguarde, bom dia, 13. Controle Salvador, bom dia, gol no 621, passando 4000 na Dael. Gol no 621, contato radar na decolagem, via saída da El, submantenha o nível de voo 360. 360, 1621. JV50, confirme, a saída solicitada é... as vozes? É, não, negativo. A pod 1 no Bravo. É Alfa Bravo, Oscar Delta Echo. A pod. Pode, sim. Gol no 648. Gol no 648, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2085, 0245, obrigado, Celeste. É. 350 tem condições de voar na proa de Duna? Não, assim, não, na Duna da presente, 350. O controle, tem alguma coisa recomendada para o 350? A critério G50 número 1 na aproximação. Um minuto para a cópia. Barra meu hotel, direção, prossiga. Autorizado o local com o sobrevoo ITGR em Valença, nível 060, saída da EL após DCT. Decola da 17 curva direita, aciona 0145, chama controle 120.8, coteja. Barra meu hotel, Juliette Serra, mantém-se em condições visuais na proa do farol de Itapuã, ajuste no 06, acione o código transponder 0128, repete para a descida. Treinamento correto, informa pessoas a bordo. Azul 2590, contato radar 52 milhas, sudoeste de Salvador, voo ITAP para interceptar a chegada a Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste 1-0-6. 0-6-0, ajuste 1-0-6. Salvador 3190, atende, mantém 1-0-6-0, sem informação boa. TAM 3198, confirme. Afirmo. TAM 3198, via chegada a mar e desça até o nível de voo 070, ajuste na 06. Reduza para 2509, número 3 na aproximação. Descendo para 70, 3198, chegada a mar. Voo 1621, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. 251-3395, vai chamar o voo 1621. 1094, autorizado Fortaleza, nível 370, via Persolu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10 curva esquerda, aciona 5127, chama controle 120.8, coteja. Não recebe controle. Esquerda, 127, transponder, 208, bono 094, está pronto na posição no hotel. Gente, 1094, protegimento correto, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Autorizado para o inspecionamento, por 095. LS-X-Ray, da pista 1-0, repete estabilizado. Para 2000, 0 no meio, autorizado, LS-X-Ray, da 1-0, repete estabilizado, 6-5-0. Azul 2590, desça para o nível de voo 050. 050, 2590. TAM 3198, tem condições de reduzir para 2309? Reduzido, né? Sente, reduz inicialmente para 2509. Ok, já estamos mantendo 13198, tráfego que precede 1 hora 16 milhas rumo norte, Alfa Tango 72. Até o Juliette Serra para a banda de Serra. Apaga o meu até Juliette Serra, livre descida para 500 metros, reporte para o Juta Pan. Reporte para o Azul 2590, autorizar direto Duna. Direto Duna, Azul 2590. Gol 094, tem 162, 3 horas e 7, Alteza Teresina. Gol 9864, bom dia. Aciona identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 080, ajuste na 016. Autorizar direto e TAP. Direto e TAP, 016, 080, Azul 2590 sem restrições, desça para 4 mil pés. 4 mil pés sem restrições, desse não é zero. Bom dia, prossiga. Gente, para esse táxi, chame torre 18, sinal 95, passou 32. Atalho meu hotel Juliette Serra, visual com a 17. Sim, se para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Pan 3198 tem condições de reduzir para 2309. Ok, vai reduzir 3198. Autorizado descer até o nível de voo 050, PAN 3198. 050, 3198. Autorizado, Wave 50. Wave 50, contato final do procedimento, chame o seu Salvador, frequência 118, vítima 95. Oi, Salvador, 85 graus, 650. Azul 2590, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento em linha 78 da pista 10, retorno estabilizado. 2000, autorizado procedimento, retorno estabilizado, 2590. Goma 864, autorizado descer até o nível de voo 060. 060, Goma 864. Enquanto faz os lives, mantendo 1500 de altitude, aguardando a autorização para aproximar para a pista 28 e realizar a saída norte no braço. Setor sul ou norte, na perna do vento da 10? De preferência setor sul, mas se tiver algum setor que a temperatura fica mais adequada, para a gente não tem problema não. Qual seria o setor mais adequado para a doença? O mais adequado seria o setor norte, mantendo o esporão na perna do vento. Estimado, aí são três pousos aí para sua aproximação para 28. Sente então, está iniciando a remissão da presente, vai permanecer no setor norte, mantendo 1500 pés, ok? Sente, então arremeteu às 06, fazer remetida, sai para 1500, curva na esquerda e aponte através do norte da torre. Sente, aponte através do norte da torre, 650. Sim, o Maestro é 9607, pronto. Sente, mantenha a patada, o Maestro é 9660. Então, o Luciano da presente, tu deve curvar à esquerda, cruzar o sinal da Lozela, reporte base pela direita para pouso parado, a cabeceira na 7. Papel Juliette Serra. Tá passando, o 250 vindo para a velocidade de aproximação. Tá 3198, completa em redução para 2009. É, tá usando isso. Eu sempre solicito manter 1000 pés, tá? Com a na esquerda livrando esse de aproximação. Gente, 1000 pés, já pode através do norte da torre, GV50. Para através do norte, GV50. Tá, Luciano, agora após decolagem, mantém proa até 3 mil pés. Decolagem autorizada pista 10, vento 10 graus, 139. Nós. Como tráfego, mantendo a perna do vento na pista 10, 1 mil pés, não interfere. Autorizada decolagem 10, mantendo proa até 3 mil, 094. 0, 3 milhas de marcador externo, está visual quadrado? Afirmativo. Chad, completo final, procedimento, agora torre na frequência 118, decimal 95. Só na 2895, boa. Pan 3198, autorizado final do procedimento e LF foi pista na 0, informe estabilizada. Pode ser 2000, né? Afirmo, foi autorizado 2000 pés, ajuste 1016. 2016, permanente terrestre. Então, Gilmar, se é autorizado base pela direita, 17, após escuta final. Girando base pela direita da 17, está baixa travada. Oi, Salvador, bom dia, azul 2590, meia milha para o externo estabilizado, visual. Azul 2590, avistado, ajuste no 0 no meio, pouso autorizado, pista no 0, vento 10 graus, 15 nós, tráfego à esquerda, no helicóptero, prosseguindo para pouso parado, cabeceira auxiliar, não interfere. Ciente, autorizado, pouso no 0, 2590. Júlio está presente, 360 pela direita, porta receptando a perna do vento na 0. 350, 360 pela direita, porta receptando. São Julio Sierra, todo autorizado, tudo parado, autorizado, cabeceira no 7, vento 10 graus, 15 mais. Autorizado, pouso parado na cabeceira 17 para o hotel Juliette Sierra. Pela 094, decolou 09, controle 208, boa viagem. 208, boa, 094. 094, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 370. Autorizado, voa a posição, Mongol. 370, voando, Mongol, na 094. Vai 4, desce, mantém a 2 no pé, ajuste a última, entra na 0, 1, 6. Informe estabilizado para o procedimento LS, que foi pista 1, 0. 8, 9, 8. 3, 1, 9, 8. Estabilizado, nome do procedimento? Agora sim, agora estabilizado. 3198, 2 milhas de marcador externo, completa redução para aproximação. Chama agora Torre Salvador na frequência. Pelo 18, pessoal, 95. 1895, 3198. Já 3198, continua a aproximação, aguarda a direção de pouso, ajuste 90 no meio. 16, agora estaria 3198. Então, Juliette Erra, solo aos 1-1, livrar a parte 4, estacionar a seta 13. Qual é? Bom dia. Até 9660, autorizado ingresso, esquerda via pista, reporte cabeceira 97, pronto para decolagem. Reportarei 97, pronto para decolagem. 9660. Na Rio 2590, solo 12, agiliza a direita, chame solo 211. 211, boa, 2590. Inclusive, 50, tá mantendo 360 pela direita, deu certo. Chat, novo 360, estimado aí de mais 3 minutos, do JV 50. É, em 350. 3745. Bom dia, prossiga. Vamos à comunicação. O sistema de autorização de a data limpa está disponível aqui na Salvador? Sim, sistema de autorização. E a data limpa? Ainda não. Gente, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 2590, Zona F. Bom dia, Azul 2590, táxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 2590. 398, pouso autorizado, pista 90, vento uma centena, uma 3 nós. Livre pouso, 398. Gordo 63 ou gordo 66, confirme. Gordo 66, sem identificação, via chegada à mar, disse mantém 060. Justo, te mantém 0016. Zero na escuta? Afirmativo, na escuta. A intenção é remetida no ar para fazer a saída? Afirmativo, passagem da pista remetida no ar para a saída pode ou no alto. Bravo. 500 pés em rádio de voo visual, ajuste a cima para 0096. Prossegue para a RMA, informe quando é a 5 milhas afastado do local de pouso. Pastor 32, até o Pátio Militar autorizado. Pátio 3198, solo de 4, direita 311, só. Bom dia, Zé 3198, pressionado. Bom dia, Zé 3198, táxi via Alfa, repartição da Juliette. Alfa, da Juliette. Zero, novo 360, pela direita. 360 pela direita, 650. Alfa, está final sequência livre. Havaí Tema 9660, decolado aos 16, controle 120, decimal 80. Obrigado. Muito obrigado e até o regresso. Posição. Agora, senhor, por gentileza, com 177 a bordo, Guarulhos, 3 horas e 20. 177 a bordo, altímetro 10 no meio, ataque via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-9, decimal 9-5, bom voo. Índia Alfa, 295, obrigado, um ótimo trabalho. 3198, após passagem da aeronave da companhia à sua esquerda, ataque via Juliette, portão número 7. Portão número 7, é a coisa da companhia, 3198. Passa Duna, completo na procedimento, mas agora turma, 1-9, peço balagem de tempo. Eu estava até checo, bom. O controle copia, vamos 0-9-4. 1-0-9-4, sendo agora sempre Recife, na frequência 1-2-8-5-2-5-4-5. 2-8-5-2-5-4-5, 1-0-9-4. Salvador, boa tarde, Gol. Bom dia, Gol. 1864, final de 6 milhas embaixo e travado. Bolão 864, ajuste 1-0 no meio, traça do avistado, pouso 3 na pista 1-0, vento 1 centena, 1 no norte. Ciência de repouso na 1-0, 1864. 1-0, ao tomar o rumo este, mantenha a perna do vento da pista 28 para uma base pela direita, pista 28. Ah, aguarde autorização para giro de base. Entra tomando com S, mantenha a perna do vento para o outro da direita, aguarde para girar a base. 3 e 0, estou interceptando na perna do vento para 28. Gente, por mais 30 segundos, Jave 50, aeronave na curta final da 1-0. Gente, por mais 30 segundos, está guardando a operação 1-0. Controle, Salvador, Jave 200, gente, está com direita da 28, forte curta final, Jave 50. Gente, na presente base da direita do 28, reportará a curta final, Jave 50. Pela 6200, número 3 na aproximação, até a chegada, via chegada a mais. Gente, mantendo, obrigado. 64, Solos 20, agiliza a direita, só um 2-1-1. Agiliza 2-1-1, muito bem, pai. 3745, qual a subida prevista para a nossa decolagem? Um minuto, ainda não temos o seu plano. Você modificar e regresso para pouso na cabeceira 17. O Salvador? Confirme. Pronto, é 99660. Solicitação de modificação de leve de voo, foi entendido pelo controle. Então, plano modificado zona 322, desça e mantenha 1.500 pés, curvando à direita na proa de Veracruz para interceptar a corredor Veracruz. Aciente, curvando à direita, descendo para 1.500, abaixo 9660. Controle, tá uma boa, 1.000 da N, mais. Até o meu Golf, chama em torre, Salvador, na frequência 198, decimal 95. Vai chamar a torre, até o meu Golf. Corre, Papa Romeu, até o meu Golf. Até o meu Golf, tu siga. Tu siga pra rimar? Ah, firmo, já visual. Reporte curto final pra rimar, até o meu Golf, ajuste na 096. O 096, reportar na curta, até o meu Golf. Boa, 132, 3191, centro do estado, está pronto no ponto de espera da 10. Gente, está 3191, mantém o ponto de espera. Já não vai me ouvir, autorizado o treinamento, sempre um táxi. Remetido 650, saída da bote no Bravo. Remetiu aos 22, chama o controle, 08. Chama o controle 208, 250. Chama 3191 na linha e mantém no 0. Linha mantém no 0, tá? 3191. Controle de Salvador, bom dia, 250. 250 iniciando o procedimento a bode Uno Bravo. O G50 na escuta do controle, subindo agora para 2.000 pés. Entra a sessão para 2.000 pés, recepção da Bótico Bravo. Quando abandonar a saída, o G50 vai fazer a operação para o sequenciamento da pouso 1.0. Cheque. Mas quantas milhas para iniciar a curva esquerda? Tá, tem 710, estão cruzando 500 agora. Cheque. Será melhor 255, operação para interceptar o LF e X-Ray pista 1.0, curva esquerda na pula 030. O Oxalá 6255, forma estabilizado, descendo agora para 3.000 pés. Você perdeu a esquerda 030, né? Afirmo, Oxalá 6255. Quem é que chegou 864? Centeno, nós três mais. Júlio Colágio, Santos, no nosso. Botão 5, botão 5, botão 5, botão 5. Papá, o meu hotel na volta. Prossiga. Atualizado, vai comprar o uísque, o sobrevoo vai ser clássico da gama. Aguarde de coordenação, hotel meu grupo, mantém a vestiola de rima. Mantém a rima, hotel na volta. Qual é o lock do 6255, confia? O 6255, onde como traz uma posição agora de 2 horas, a 9 luzes de milhas. Irá ultrapassar o curso localizador, aguardando o vetor final para interceptá-lo. Pô, igual só um minuto para a coordenação, controle o hotel, o meu. Vai aguardar agora. Curve à direita na proa 130 e forma estabilizada. 130, forma estabilizada, 255. Abaixa 9660. Mais fixa, senhor. Mantenha 3.000 pés. O abaixa 9660. Mantenha agora 30. 3.000 pés, 9660. Gordo 66, retração para sequenciamento, curva esquerda na proa 360, limite é o QD Mike 1.10 do NDB5, Gordo 66. esquerda para a norte, indicado pela 110. G250, mantenha, submantenha 2 mil pés. Subindo e mantendo 2 mil pés, na zona por hoje a pode, e na presença tem quantos pés detonados para o sequenciamento? G50, deterração para sequenciamento, curva direita na proa 340, limite, eu vou nessa proa por 8 milhas, aguardando o vetor final. Curva direita, proa 340, limite por 8 milhas, aguardando o vetor final, G50. G50, mantendo 2 mil pés, informa o tráfego na posição de 12 horas. 4 milhas, um noroeste, mantendo 3 mil pés, um André, 1-1-0. Não irá interferir no seu sequenciamento. Sente o tráfego de pés, G50. Baeté 9660, informa o tráfego na posição, mantenha 3 mil pés, Baeté 9660, informa o tráfego na posição de 3 horas, 3 milhas, rumo sudoeste, mantendo 2 mil pés. No tubo da aeronave, hotel 25 Bravo. Acesse, porém, no aviso, Baeté 9660. Controle, eu 3191, não prossiga via saída da EL, na escuta de controle, contato radar na decolagem. Via saída na escuta 3191. Fala, ataque, desencontro. 45, ATCM, vai colocar 1-2-7, que é autorizado. Mente número 2, para cópia. Azul 4082, aguarde. Jave 50, curva direita na proa 080 para interceptar o local 02, como estabilizado. 080 para interceptar o lote e reportar a estabilizado, 050. Uso 66, décima senha, o 040, corre, 4 no pé, ajuste a última etapa na 096, gordo 66. Curva direita na proa 060, limite, o que de Mike 090 da NDB Simbra. Pelo que de Mike 090 limitado, livrando 60 para 4000 com 1016. Será 6311, aguarde. Azul 4082. Azul 4082, mantenha a chegada Mário, via chegada Mário, desse mantenha 060, ajuste de oxímetro 10, 16, plano de educação. Azul 4082. Janela 200, veteração para sequenciamento, curva esquerda na proa 350. O limite é o QD Mike 1-1-0 da NDB Simbra. 350, limite QD Mike 110-5-2-0. Abaixo é 9660, desse mantendo 1500 pés em avião visual, ajuste altímetro 0-0-6, ingressando no corredor Veracruz após o corredor Interlagos. Informe passando através de parede. 9660, ingressando para 1400. Gordo 66 para interceptar o localizador, curva direita na proa 130, informe estabilizado. Gordo 66 descendo até 4 mil pés. Até 4 mil, direita, proa 130 para o lote. Chanel 6311, na sinalização, via chegada BOF, desce mantém a 4 mil pés, ajuste altímetro 0-0-6. Estabilizado, 6-5-0. G50, informa o tráfego do helicóptero, a posição agora de 11 horas, 3 milhas, rumo sudoeste, mantendo 500 pés, no meu 44, não irá interferir na sua aproximação. Está 1 milha agora da posição duna, completo final, chame torre, 198.95. Esse completo chama torre, direcional 95, grato pela coordenação, G50. Deceptou o lote, guarda. 0-9-2. Torre, chamador, G50. Estou atento aos tráfegos em aproximação, pista 1-0. Agora nós temos um Eco 1, um Hotel 25 Bravo passando um Duna. Hotel 1 meu Golf, atento aos tráfegos na aproximação, pista 1-0. Está visual do mesmo e não vai interferir, mantendo 510, escuta permanente, Hotel 1 meu Golf. Chanel 200, para interceptar o localizador, curva direita na proa 060, Chanel 200, informe estabilizado. Descendo até nível de voo 050. 060, deixa até 0560, né, 62, 060, deixa eu pro lá. Vai ter 9660, 6500, escudeiro de visão, Salvador? Já 9 visto, atento à estreita turbulência da Airbus Pousou na 1-0, B decolagem autorizada pista 97, vento 090 graus, no 4 mais. Certo. Vamos lá. 12,66, décima até a 2 mil pés, completando o final do procedimento LS, que foi pista 90. Levaram 4 mil para 2 mil, a gente interceptou o lock e reportará a FLS. Pistão 6200, décima até a 3 mil pés, ajuste altímetro 90. 3.963 para 2.00. Américo 9.60 para a rotatória, Ceasa. Tem condição de curvar à direita na proa 1.00. Mantendo-se em regra de voo visual, Américo 9.60. Américo 9.60 na escuta. Senta na proa da rotatória. Confirma a altitude de 1.500 pés, 9.000 pés. Certo, eu recebo no radar a indicação de 1.200 pés. O aberto é 9.660. Voando agora, Ceasa. Rádio Stamia 255, taxi Alfa, repartente da Juliette. Terra Novembra, Victor, contato radar na decolagem, subiu matando o voo 280 via saída A. 280 via A, 90 mil. Foi LS, Gordo. Gordo 66, 3 milhas de marcador externo, completo final do procedimento LS, que foi pista 90. Chama agora Torre, 18, decimal 95. Só 1895, bom dia. Tô no 60, 31 no avião. É 311 no CENT, voando a posição pelo, na escuta do controle. É 31191, no chama agora Centro Recife, na frequência, no 251, alterna 133, decimal 95. 351-3395, tá? 31191. S Machado travado, bom dia. 0246, continua a aproximação, aguarde por essa pouco. Aguardado, né, né? Salvador, só para o funcionamento. Ele vai, chama o táxi. Vamos lá, tá. Vamos lá, tá. 4. 10 pontos, 4. A linha de eco pronto para a cópia. Azul 4082, autorizado a descida até 3 mil pés, ajuste altímetro 0096, completamente para 2209. Altimetro 10 no meio, aparentemente em torno 95, com voo. Pera 2466, pouso autorizado, pista 90, vento 1 no 0 graus, 1 a 2 mais. 7 livre, pouso, guarda 66. Autorizado, chame táxi. Salvador, bom dia, gol 1556, centro de informação hotel para autorização, Galeão. 3-200. Queria confirmar nossa saída aí para a gente confirmar que estamos do errado. Lida, ótima. Ah, tá certo, lá é o Lida, muito obrigado, pode. Semana, 62 agora. Boa. Voador, sinal 6200, sinal da 10 estabilizado. Decola na Israel Leda Irubi. Transponder com 54 e o controle 120, vertical 1. Gol, tudo bem. Cruzamento correto, primeira curva à direita, chama para prospeccionamento. Militar, deixa do 66 solo aos 37, eu livrei a direita, está aqui via Alfa e reporte na Delta para o cruzamento. Está livrando, na tela Alfa, reportará na Delta para o cruzamento. Já está com a ideia de uma vista, o Abaeté 9660. Vai até 9660. Chama agora Torre Salvador na frequência 118.95, solicita instruções para pouso. Gente, muito obrigado, senhor. E bom dia, Abaeté 9660. Abaeté 9660, da presente autoridade final da 17, reporte sobre a IMA, é um... espero provável 360 para a esquerda, sobre a IMA. Gente, o IMA provável é um 360 pela esquerda. Vai até 9660. O Xené 6200 avistado, ajuste no 096, pouso autorizado, pista no 0. Vento no 20 graus, no 4. Beleza. Autorizado, pouso. 200 na pista no 0. Vamos tráfego. Bandeirante à esquerda, aproximando a pista auxiliar, 96. Gente, tráfico esquece, né, 6200. Adelta para cruzamento, gordo. Gente, gordo, mantenha a taxa aí, Delta. Mantém. Abaeté 9660, tem condição de incrementar e reduzir mais próximo à cabeceira? Incrementando, senhor. Gente, após o curto final da 10, aguardando a autorização de pouso, Abaeté 9660. 10, está com tráfego na final da 10 à vista. Vai até 9660. Gente, vai até 9660.